Em nome de pastelaria e hamburgueria do Xande. Caribe Bar, o encontro das equipes é aqui. Rose Turismo e Viagens, apresentamos até vocês. O DJ que tem o mais completo repertório musical. E com a sua genialidade e maestria, chegou para fazer você dançar. Com os podcasts mais tops do momento. Dá-lhe, Maestro Rafael Pérez. A hora é agora. Mais pólvora. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa, não vai do quebra o prédio. Mozão, tu vai mexer, seja no linzão do PPG. Pode começar a descer. Vai brisa, não vai do quebra o prédio. Mozão, tu vai mexer, seja no linzão do PPG. Pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre fecha, picadinho. Passa em mim, socializando, eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando, abre fecha, picadinho. Passa em mim, socializando, eu dou aquela saladinha. Fim de semana é de ver que os pés vai ficar suave. Se não achar, mas sei que elas têm trabalho de comunidade. Já avisei pro Kevin Crê, braço tá por liberdade. Que se for a minha rede, eu te vale da gaiola. Basta pepe canção. Delegado Mil Graus! Que se for da minha rede, vai pra puta que pariu. Que se for da minha rede, vai pra puta que pariu. Que se for da minha rede, vai pra puta que pariu. Alô, Galácticos! Ai, droga! Os Galácticos Mil Graus, a equipe velha guarda do Marajó. Vou puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Vai pra cima, meu maestro Pérez. Agora o show é com você, meu amor. Os Galácticos Mil Grau, aterrorizando o Marajó. Eita porra, caralho, novinha, filha da puta. Primeira vez. Say hey, hey, hey. Got that gasoline, they always be smoking like a Rasta. Maestro Rafael Pérez. Delegado Mil Grau, o considerado dos DJs do Marajó. Então vem qualquer meu crente. Esses galácticos. A equipe velha guarda do Marajó. DJ Rafael Pérez. Alô? Apareceu.

brigava todo dia com a dona, pra curtir o rock doido toda semana. O ruim é que era fofoca demais, e ela acreditava. Galáticos Mil Graus! Vira o jogo, muda meu status solteiro de novo. Desculpa amor, mas isso não dá. Não toco minha favela por nenhuma. Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela e as petecas vêm em mim. Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela e as petecas vêm em mim. Vem em mim. Joga perereca. DJ Rafael Pérez. Considerado dos DJs do Marajó. Mil Graus, a poderosa do Marajó. Os Galácticos Mil Graus, a equipe velha guarda do Marajó. Pólvora! Os Jovens do Mix. A produção exata para a sua música. Deixem-me sabes. Todos a bordo! Galácticos Mil Graus! Alô, Galácticos! Pólvora! Delegado Mil Grau. O Jovem do Mix. Agora sim, eles estão de volta. Delegado e Jefferson. Eternamente Galácticos. Delegado Mil Grau. I'm not looking for romance. Say I'll be here, I'll be here.

Ei, João, preste atenção, passa de moral, pegada de drão. No braço a tatuagem, dinheiro a peças. Moleque tá rico, então tome com essa. Quer de moto, quer de nave, ela disse assim. Prefiro Passati. Quer de moto, quer de nave, ela disse assim. Prefiro Passati. Pega a chave, mete ficha. Delegado Mil Grau, é 100% Galácticos na folia e bloco me rouba logo. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, doido. Pega a chave, mete ficha. Pra mais pólvora! Sempre trajado no bolso, balão. Consequentemente, vai rolar um pico certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhando aquela mais pra frente, pica o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fudar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Pra doc, sempre trajado no bolso, balão. Consequentemente vai rolar um tempo certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhando aquela mais pra frente, pica o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fugir. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, aumentou, aumentou, aumentou, aumentou, aumentou, aumentou. Delegado Mil Grau, o considerado dos DJs do Marajó. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fuder. Vem, rebola o nolo, nolo, nolo, rebola o nolo, nolo, nolo, nolo, rebola o nolo, nolo, nolo, nolo. Eu vou tentar, eu sei que tu se sente e deixa o bumbum mexer. Arrancou meu carro, arrancou meu crime, botou de quatro, botando pra fuder. Os Galácticos, a verdadeira referência em equipes no Marajó. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fuder. Vem, rebola, nolo, nolo, nolo, rebola, nolo, nolo, nolo, nolo, rebola, nolo, nolo, nolo, nolo, rebola, nolo, nolo, nolo, nolo, rebola, nolo, nolo. Galácticos Mil Grau. Tá de cara trancada e eu já sei por quê. Delegado Mil Grau. Mudou quando soube que era minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. Vi uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão cê vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. me diz só qual foi o pecado. Delegado Mil Grau. Amor, não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Conhece. Ai ué, ai ué, DJ Sander, solta o solinho. Se liga, galera. Os galácticos estão na área. Yeah. Mais pólvora. Preparem o canhão principal. Mais pólvora. Mais pólvora! Equipe Os Galácticos. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa dada nada pra poder sentar pra mim. DJ Paulinho da Dinas Produções, fazendo barulho nos quatro cantos do estado do Pará. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Isso complica, que às vezes bate. Sabe quem é? Caralho, é o Paulinho da Dinas. Alô, Galácticos! mais pólvora. Gastar dinheiro sem norte nem sul. Dando pressão por onde passa. Delegado Mil Grau é galáctico na veia. Não vou esquecer que ao teu lado eu sou feliz. Eu me encontro em você. Alô, Galácticos!